Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Perdido no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio medicinal, talvez, não sei. Viajante. Viajante. Telefônico. Já vocês vão entender o porquê. Esse aqui vos fala Calaveira e eu estou mais do que acompanhado hoje, cara. Hoje o meu Skype está cheio. Tá comigo aqui o Brunão. É, e aí, galera, beleza? E eu tô mais do que nunca precisando de uma tarde, velho. Mais do que nunca. Serve um iPhone sim? Não, infelizmente. Tá bom, tem. Se o iPhone, o dia que o iPhone 6 estiver fazendo viagem no tempo, você me empresta. Tá comigo aqui também lá o Cine Hollywood. E aí, Yaya? E aí, Yoyo? Eu odeio a Martha Jones. Racista! Racista! Meu filho, se fosse só porque ela é. Olha aí, Brunão. Tá vendo, Brunão? Não sou só eu. Tá comigo aqui também o Daigo, pela primeira vez, debutando aqui no Jurassic Cast. Seja bem-vindo, finalmente, meu cara. Finalmente, né, gente? Finalmente. E é meu próximo plano no iPhone 6 é construir um aplicativo que faça realmente a viagem no tempo, tá? Já fica a dica aí. Vou comprar. Vai rodar no Android? Tá comigo aqui também o Hermes. Seja bem-vindo, meu caro. Também debutando pela primeira vez aqui no Jurassic Cast, né, Hermes? É isso aí, pessoal. A gente vai reverter a polaridade do fluxo de nêutrons aqui. Sabia que havia uma nerdice foda, velho. Foi o que eu fiz dessa vez. Nada. O Brunão que tá ranzinza, porque o Brunão é gordo. O Brunão tá fazendo regime, aí ele não pode comer carboidrato, ele fica assim, ó. Eu estou fazendo regime e eu não vi a terceira e a quarta temporada inteira. Então, eu estou aqui só pela graça da coisa. Olha só, internéticos. Muito pedido, viu? Episódio extremamente pedido esse, que a gente recebeu pedido pra caramba do pessoal querendo a continuação destes programas. Então, hoje nós vamos estar aqui abordando as temporadas 3 e 4 do nosso querido Doctor Who. Série que começou em 2005. A gente não vai abordar a série classicona lá da década de 60, porque não é o nosso intuito. Nós somos jurássicos, mas nós também não somos, né, egípcios. Não somos masoquistas, né, bicho? Isso, então vai ser só a partir de 2005. Neste episódio, nós vamos abordar a terceira e a quarta temporada. Então, se você quer dar uma volta na tarde do Jurassic Cast, continue escutando que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Jaiminho, vai de bicicleta, Jaiminho, vai! Eu sou um novo gatinho. Eu sou de tamanho. Olha o cachorro! Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Inéditamente, pela primeira vez, estamos todos juntos para gravar os recadalhos do Carlinhos. Do Jaiminho. Você fica me confundindo com os mundinhos aí. Olha só, tá todo mundo junto, né? Tá eu, o Miotti, que tá segurando o microfone. Tá o Brunão. É. Tá o Coruja. Aê. Que nós estamos aqui para jogar uma partida de RPG. Alguém sabe o que é isso? Brunão está querendo virar mãe de santo. Não, como é que é aquele personagem da novela? Você que manja de novela? Que ficava... Seuzinho mal. Fiquei até o quê, pô? Essa é da época do Miotti. A época do Miotti é Selva de Pedra. Descendentes. Descendentes. Casinha no Mato, que foi a primeira novela do Brasil. Cara, o bicho tá na história da novela. Dramaturgia brasileira. E me fala que não. Quem falou isso foi o Monja? É! É! Não foi Monja? Foi Monja. Eu quero prova, tem prova. Tá, você escutasse o Juras Cash? Ele falou isso? Falou! Falou! Caralho, eu não lembrava. Você escutasse o mesmo assim, eu não vou te perdoar. Então. Mas estamos aqui não para brigar, mas sim para não fazer um anúncio. Miotti, qual é o anúncio nesse programa especial sobre Doctor Who? As camisetas do Doctor Who, aquela que a Yasmin fez. A camiseta do Doctor Who. A camiseta, isso. Tá com R$5 de desconto. Agora é pra comprar, velho. Agora é pra comprar. Você vai ver o especial do Doctor Who agora, que vai sair dia 23. Ah, tá, 23. Tá, não, o especial 23. Do Doctor Who no cinema. No cinema, dia tá 23. Certo. Com a sua camiseta. 23, já é assim, se você conseguir comprar ingresso, você vai. Senão você chora aí. Você vem em casa. Enxuga lágrima na camiseta do isso, Doctor Who. Exatamente. Mas a questão é a seguinte: para comemorar o dia aí do doutor, né, o Day of the Doctor, nós estamos fazendo esse programa que é especial Doctor Who. E aí falamos, por que não? Vamos fazer uma promoção para quem não comprou ainda, comprar agora, e quem quiser comprar de novo, comprar de novo. A camiseta do Doctor Who está com R$5 de desconto. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Esse preço especial válido até o dia do doutor, dia 23. Exatamente. Se você comprar essa semana, quando esse programa sair, quem sabe ainda chega, né? Pra você poder ir assistir o episódio especial de 50 anos com a camiseta. Então, cara, corre que agora é sua hora. São Paulo, aí vou eu! De novo! Yeah! Estaremos em São Paulo dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, fazendo o que, Coruja? Velho, são muitos eventos, é muita coisa acontecendo, hein? Não dá pra mandar tudo. Qual é que vai ser esse evento de RPG e anime? Olha aí! Esse é bom. Convenientemente, no dia que eles estão jogando RPG, vamos falar do evento de RPG. Exato. Olha que beleza. Estamos sendo pagos. Yeah! Dessa vez estamos chupando todo mundo aí. Então, dia 14 de dezembro. Isso. Dezembro, tá, dezembro. Gente? 14 de dezembro. Mês que vem. A partir das 9 horas da manhã, o evento RPG e anime. Tem o link, tá no site, pode ver lá. Tá tudo no site, formação, as coisas todas, vai estar lá. O link tá aí no site, agora, ó. Vocês têm que ir nesse evento. E é de graça. É de graça, evento gratuito, Coruja. Olha que beleza. Não tem desculpa pra não ir. Não tem desculpa pra não ir. Estaremos lá, pelo menos eu, Miotti, Calaveira, vamos estar certo. Olha, nós vamos fazer uma bagunça foda lá. E eu quero todo mundo de São Paulo que escuta o Jossicast lá. Se, ó, é pra ir entregar presente de Natal pra gente. Ó, a Mel vai estar lá. Aniversário dia 15, ó. Quero presente. Ó, pronto, ó. Quer ver que todo mundo vai? A Mel vai estar lá dando beijo de língua, hein? De língua em todo mundo. A menina vai jogar RPG também? Vou comprar vou pedir demissão, comprar minha passagem agora. Já deu. É de graça, é de graça. Será que a gente ainda tem lugar pra ficar lá? É bate e volta. Então você vai entrar lá, o link tá no site aqui do Jonas Cash. Você vai entrar lá, vai ver o local, tudo certinho, data, horário. Você tem obrigação de ir lá. Eu tô falando, a Camelina vai estar lá, vai estar dando beijo na boca. De beijo de língua. E quem for, pronto. E beliscada no mamilo também é gratuito. Mas ela curte. Então é isso, vamos voltar ao programa. Antes de voltarmos, nossas redes sociais, Miotti, e-mail. Jurassicast@gmail.com. Coruja, qual é o endereço do Twitter, Coruja? @Jurassicast. Na puta. Qual é o endereço do Facebook, Bruno? facebook.com/JurassicCast ou fb.com/JurassicCast. É. E também temos YouTube e o Filmou. Tem que falar do YouTube sempre pra galera se inscrever lá no canal. Claro. Sempre dá o gostei e compartilhar os vídeos, que isso ajuda a gente. youtube.com/JurassicCast. Exato. Entra lá, assina o canal. Essa última semana aí saiu o vídeo do programa do Príncipe Nova York, das Pepequinhas de Nova York. Que ficou excelente, cara, mais engraçado que a gente já fez. Quem foi o idiota que deu esse título? Fui eu, obrigado. Eu vou ser um dia. Mas baseado no dia que você falou, zoando, seu idiota. Pra você que nunca comeu pepequinha. Fica a dica. Fica a dica. Ah, se fosse o meu. E também temos o nosso querido Filmou, filmou.com/JurassicCast também. Volta e meia a gente atualiza lá, tem todo o programa. É, e a galera podia curtir, né? As postagens estão lá. Podia curtir. Porque os haters estão toda hora botando não curtir, não curtir, não curtir. Aí fica muito mais não curtir do que curtir. Isso, exatamente. Então é isso, simbora pra mais Doctor Who aqui no Jurassic Cast, Elo Perdido, calma. Essa terceira temporada, Tennant ainda é o doutor da vez, né? Sim, graças a Deus. Engraçado que, olha só, pra que você que tá escutando isso e não sabe, ele participou do Harry Potter. E ele fez uma das participações mais imbecis no Harry Potter até hoje que eu vi, cara. Que ele ficava botando a linguinha pra fora, você lembra? Ele ficava... É porque todo mundo que é inglês teve que fazer Harry Potter, né, velho? É a história que a BBC só tem 17 atores, né? Todos fizeram Harry Potter, né? Então tá ali, ó, a prova ali. Inclusive, mais de uma vez um personagem, né? E eu vou falar pra vocês que eu acho que é verdade, porque toda temporada, pelo menos um episódio, aparece alguém do Harry Potter. Terceira temporada, que na verdade seria... É, não, é isso mesmo. É a terceira temporada, que eu não vou fazer os cálculos pra ver do início, mas enfim. Gente, só tá valendo a partir de 2005, tá? Isso, é, tá bom. Assim, a gente sabe que é o décimo e caralhada doutor, a gente sabe que, né, já teve todo aquele passado, que ninguém vai assistir, só quem é muito freak. Então você é meu freak, Deus, vai lá e assiste. É, o Hermes é um. Vai lá e assiste, parabéns, ok, troféu joinha pra você, mas nós vamos ficar com a série nova, a série, né, a partir de 2005 aí, que é o que botou um rock and roll na pagaça. A segunda temporada acabou com aquele episódio Doomsday, que foi o último episódio da Rose, onde o Doctor e a Rose se separam definitivamente, né, e o Doctor fica vagando sozinho no espaço, só que nos últimos, assim, no último minuto do episódio, aparece uma noiva no meio da TARDIS. Sacanagem não. Esse é um season finale. Você tem um cara viajando numa máquina do tempo, numa cabine telefônica, que já é estranho. Espaço-tempo, só pra corrigir. Espaço-tempo, obrigado. Espaço-tempo. De repente me aparece uma noiva. No meio da espaçonave. E aí a gente tem aquele episódio especial de Natal, né, pessoal? Que é o Running Bride Run. Como é que é? Running Bride. The Runaway Bride, sim. Noiva em fuga, isso. Traduzindo é isso. Noiva em fuga. Que fala sobre o quê, meu caro Daigo? Ele fala sobre a Dona Noble, uma mulher que foi encontrada na TARDIS, né, e ela estava... É, ela tava casando, ela estava indo pra igreja e ela... Não, na verdade, ela não tava fugindo do casamento. Ela estava arrancada. Depois a gente sabe o porquê, né? Que ela foi atraída TARDIS. O Dr. Who sempre fecha os arcos, né? Nunca fica a ponta solta. E mesmo que fique, não se preocupe, uma hora isso vai ser explicado. O Moffat e os showrunners, o showrunner anterior era o Russell T. Davies, tentavam resolver um arco, mas às vezes eles deixavam coisas assim, pedacinhos de informação... que você ia ouvindo de capítulo em capítulo. Inclusive, nessa temporada, a terceira, tem um pedacinho de informação que só no final você consegue entender, assim que nem o Bad Wolf da primeira e que nem na segunda. Sim, só que muito mais esmigalhado, né? Você realmente não percebe. É, a gente tem o início de uma nova companhia, porque como a gente já falou, Doctor Who sempre se renova, que é a Martha Jones, interpretada pela, na minha opinião, lindíssima, Freema Agyeman. Acho que é assim o nome dela, né? Que é uma negra linda, cara. Putz, que mulher bonita. Hoje ela tá meio derrubada. Mas na época... Chata. Não, ela é uma péssima atriz, né? Não dá pra saber se ela é uma péssima atriz ou se o papel que deram pra ela é muito ruim, porque em alguns capítulos de Torchwood, ela tava bem. Assim, eu assisti poucos episódios, assisti os dos seis primeiros da terceira, mais o especial de Natal. Eu queria entender por que, que ela é uma médica no primeiro episódio onde ela aparece e nos outros episódios parece que ela esqueceu medicina, total. Não, nos outros episódios provavelmente ela esqueceu que tinha saído do segundo grau também, né? Porque... Caraca, velho. Não, eu eu discordo. Eu posso odiar a Martha, mas ela é uma das companions que faz mais coisa, né? Porque a Rose é um corpo mole, total, total, inerte. Não, mas, não, mas aí, peraí, Yasmin. Não, peraí, olha só. Você tem que ver pelo prisma o seguinte. Cada companion representa uma, pelo menos eu vejo dessa forma. Cada companion representa uma característica do ser humano. Você tem a inocência da Rose... Você tem a, por exemplo, a impetuosidade da Martha Jones, que também é, né, a capacidade de fazer. Você tem a nobreza da Dona Noble, e por aí vai. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu não sei de vocês. Então, assim, não é que ela, não é bem que ela não. Ela fez, mas todas fizeram ali, entendeu? A Dona Noble, porra, praticamente impediu que o doutor se matasse. Então, assim, cada companion tem a sua relevância, sim. O problema é que a Martha Jones, ela foi, como disse o Hermes, muito mal escrito o papel dela, eu concordo, mas eu também achei a atriz muito ruim, cara. Cara, eu não acho que o papel da Martha tenha sido mal escrito. Eu acho que ela veio no momento errado. Porque o momento que ela chegou, quando a Rose foi embora e todo mundo ficou arrasado com a separação, eu sei, eu chorei litros. Aí ela vem, aí botam simplesmente outra pessoa, entendeu, no lugar. Aí você fica tipo, porra, como assim, cara? E toda aquela história, todo aquele negócio. Aí você começa a gerar uma pequena aversão. Aí, sem falar que ela é ruim e bibibi, e ela se mete nas coisas, ela fica tentando conquistar o doutor. Aí, ela é uma putona, ela... né, velho? Naquele episódio deles com Shakespeare, a mulher esfrega aquele... Esfrega mesmo. Cara. Esfrega mesmo, velho. Eles deitam na mesma cama, ela bota... E ela tem um bundão, velho. Ela bota o bundão pro lado, assim, ela com uma calça jeans colada. Porque é super tranquilo você tá, sei lá, na Inglaterra do século XV, de calça jeans. É super tranquilo, tanto ninguém fala nada. Mas enfim, e aí ela se esfrega, ela, e aí? Essa tarde, vai funcionar não? Velho, te vira, chega, vira pra assim, filho, eu acabei de largar o amor da minha vida numa terra paralela. A única coisa, a última coisa que eu quero é outra mulher. Ele quase fala isso, né, cara? Uma coisa que eu achei que poderia ser mais aproveitado com o advento da Martha Jones era o fato dela ser negra. Porque como ele viaja muito no passado, em tempo onde a perseguição racial era intensa, como inclusive teve um episódio que falou um pouco sobre isso, mas eles não tiveram a coragem de falar sobre isso abertamente, né? Ou de colocar esse tema em pauta. O que pra mim é um pouco curioso, porque Doctor Who é uma série que, pelo menos desde 2005 pra cá, é uma série que nunca se ateu muito a tabus. Eles falam sobre homossexualidade, você já teve episódios sobre casais gays, inclusive o casal de velhas gays. Olha, em relação a isso, ele teve muito pouco peso. Por exemplo, no segundo episódio, assim, já o terceiro episódio, contando a contagem do Brunão, o código de Shakespeare, o Shakespeare deu em cima da Martha alucinadamente, mas assim, só chamando ela de deusa de ébano e tal, e tipo, isso aí foi até legal, mas assim, vamos imaginar que o peso mesmo foi naquele episódio duplo, Natureza Humana e a Família de Sangue, onde ela era criada naquela escola em que o Doctor não era o Doctor, mas sim John Smith. Isso, ali foi tenso pra ela. Ah, sim, ali pode ser, sim. Pois é, mas eu acho que é uma coisa que eles não tiveram muito peito pra fazer, cara. E por que será? Será que, sei lá, falar sobre questões raciais é um problema na Inglaterra? Não, justamente pelo contrário. A quantidade de negros na Inglaterra é muito grande. Olha, o que ela falou aí é muito certo, porque, por exemplo, se você for ver alguns capítulos, eles sempre tiveram um papel preponderante. Por exemplo, o Mickey, tudo bem, o Mickey, o Doctor, vivia chamando ele de idiota, mas ele era mesmo pra ser um alívio cômico. A Donna, quando ela apareceu, ela estava no meio de um casamento com um negro. Quer dizer, os casais interraciais e essas coisas de raça na Inglaterra, eles estão mais resolvidos do que o pessoal imagina. De certa forma, como eles não veem, ou não veem, ou não prestam muita atenção nisso, às vezes falta pra abordar um negócio que no resto do mundo é importante. E nesse caso foi isso. Me espantou o fato dela ser uma putona. Não, isso também não me espantou, né? Porque, enfim, não, o Tennant já cara vinha... de rapariga Mas não, o Tennant já vinha com aquele apelo sexual desde da temporada anterior, né? ele tinha, era tido como o doutor mais bonito, era, foi eleito como o doutor mais bonito, mais sexy, tarará e tarará. Que não faz muito sentido, porque o Tennant parece que tem anorexia, cara. Mas olha, se você compara ele com aquele Eccleston, que parece um rato, e com o Matt Smith, que parece um aidético, ele realmente tá melhor. E esse atual agora, que parece um cara que tá pé na cova, né? É, esse aí parece um avô, cara. Né, velho? Ah, mas eu tô muito feliz dele ser idoso. Muito, muito, muito. Pra ver se melhora o negócio. É, porque a última temporada foi idoso, viu, gente? É, inclusive tem agora uma... Até rolou uma enquete, né, de saber se o próximo Doctor poderia ser uma mulher, se poderia ser um negro também, né? Rolou até uma enquete sobre essa possibilidade. Cara, então... um negro eu acho que ia ser muito foda. Inclusive pra falar sobre essas questões que a gente tá falando agora. Agora, uma mulher, pra mim, ia ser estranho. Calaveira, só pra te contar um negócio que você vai ficar feliz. Um dos caras que foi cotado pela BBC pra ser o Doctor era o cara que foi o Heimdall no filme do Thor. O Guardião da Ponte do Arco-Íris. Negão, aquele da ereção. Da minha... Velho... Caraca, que foda que ia ser, cara, um doutor com brilhão. Vocês sabem que aquele cara, vocês sabem que no filme do Thor ele se desprendeu daquela skiff de gelo com uma ereção, né? Ele começou a olhar pros peitos da Viúva Escarlate ali e... Plá, arrebentou aquele negócio todo. Aí eu falei que foi a super ereção que matou. Pô, eu cara, não sei, mas eu acho que você viu um filme diferente que eu vi. Calaveira, Hermes, vê o filme que ele quer, sempre. É, sempre. Sempre. E a vida é muito mais divertida que ele falou. Tá, e o que vocês acham que chamou mais atenção pra vocês nessa temporada, na terceira temporada? Cara, não tenha nem dúvida. Natureza Humana, A Família de Sangue, são dois episódios muito pesados, mas Blink é fora de série. Cara, pra mim, Blink foi o papel higiênico da série, da temporada, cara, porque no começo, cara, eu vou falar pra você, eu tava na maratona, cara, eu cheguei quase a desistir de ver Doctor Who por causa desse lenga-lenga da Doctor Tiramo, ele I Rose, ficava naquela coisa, sabe? E eu vou falar pra você que chegou um momento que assim, não, vou desistir desse negócio, que eu assistia um, dois episódios, três por dia. Eu passei a ver um por semana depois dessa época aí. Tentava ter coragem. O Blank foi que salvou, cara. Eu não me lembro se a gente abordou muito bem esse episódio no primeiro programa, mas se a gente abordou, a gente vai falar dele de novo agora. Conta um pouquinho a respeito do episódio Blank. O Blank é o seguinte, ele introduziu um conceito de um vilão que é o Anjo Lamentador, o Weeping Angel, que é um episódio totalmente à parte do que acontece no arco, e ele conta a história de uma criatura que fica com a mão no rosto o tempo todo e você só vê aquela estátua. Quando você tá olhando pra ela, ela não. Ela apenas uma estátua. Quando você não olha, ela se torna uma criatura que, ela, se ela encostar em você, ela se alimenta da sua linha temporal inteira. Ou seja, ela te joga no passado e no presente você está morto. Então você passa a viver o passado e você não tem como se resgatar de lá. É tipo aleatório, né? Exatamente, vai pra década de 20 do século 20 e você encontra um registro seu atual, no dia atual lá, assim, uma carta que você deixou pra alguém, ó. Eu encontrei um amor e acabei me apaixonando e nós vivemos felizes para sempre aqui. Só que numa outra época no passado. É um episódio inteligentíssimo, né, cara? Muito, muito. O Angel não pode encostar em você. E se você não estiver vendo, ele, mesmo se você piscar, ele pode se mexer. Por isso que é a história, don't blink, você não pisque. Isso, você piscar, ela se movimenta muito rápido. Então, só no piscar de olhos, elas já conseguem quase tocar em você. Porque o episódio em si, ele não fala direito... ele não mostra direito o Doutor nem a Martha, né, o Hermes? Na verdade, o Doctor e a Martha, eles só aparecem nos últimos... 4, 5 minutos do episódio. Mas aconteceu uma vez de uma amiga que nunca viu o Doctor Who, tá aqui em casa, ela e o namorado dela pra fazer uma roupa. Eu falei, vou mostrar um capítulo pra vocês do que eu tô falando. Aí eu botei blank. Cara, a reação deles, dos dois, foi assim, fora de série. Ela chorava no final do capítulo, de tão nervosa que ficou. Parece episódio do Twilight Zone, cara? Parece. Ele seria um ótimo episódio do Twilight Zone. Esse episódio eu já tinha assistido, e esse foi um dos episódios que me deixou louco de Doctor Who, assim, eu tinha assistido porque o Calaveiro já tinha falado tanto desse episódio, e eu falei, cara, eu tenho que ver esse negócio. E aí eu pulei, falei, foda-se, se perder alguma coisa aqui, dane-se, eu assisti. E, cara, o episódio é incrível mesmo, é fantástico. E eu tenho uma camiseta que é Keep Calm and Don't Blink. Eu também tenho essa, toca aqui. Aí, high five. Eu não tenho essa, sabe por quê? Porque eu tenho a minha, que eu ostentei ela lá na Comic Con e foi um sucesso, viu? É, que é aquela da tarde cheia de palavrinhas, que foi inclusive feita pela nossa queridinha Yaya. Qual outro momento que vocês acham que foi assim, marcante na terceira temporada, gente? Master! Ah, tá certo. The Sound of the Drums. O mestre, né, cara? Legal que o capítulo dele foram três capítulos de uma vez, mas se você ouvir direitinho, quase todos os capítulos, descontando os que se passavam no passado, quase todos os capítulos tinham uma menção. Saxon isso, tinha. Saxon aquilo, tinha. E de repente quando você ou vê, caraca... Ou até pessoas dedilhando. De que vocês estão falando, velho? É, o Master, ele é um outro Time Lord, só que ele é um Time Lord renegado, um Senhor do Tempo renegado. E ele é o maior dos inimigos do Doctor, sem ser os Daleks, por exemplo. Mas os Daleks é uma raça, ele é um inimigo pessoal mesmo. E o Master, ele, por ser mais ou menos assim tão inteligente quanto o Doctor, ele é muito mais perigoso que o resto junto. Ele criou um plano pra voltar pro passado, depois que ele se regenerou no episódio Utopia, pra voltar no passado e se tornar o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que é o Saxon. E ele sendo o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ele teve acesso a muitas tecnologias, inclusive uma tecnologia que fez com que todas as pessoas da Terra se tornassem ele. Esse episódio foi, assim, incrível. Ah, e o último episódio, ele conseguiu trazer até Gallifrey de volta, o planeta deles. O planeta dos Time Lords esteve, pela primeira e última vez, retratado na tela, assim. É, porque, na verdade, era uns momentos antes de Gallifrey se acabar, né? Foi, ele conseguiu trazer. Ele conseguiu abrir uma fenda espaço-temporal da Biluga Astral, que conseguiu trazer o líder dos Time Lords lá, o que a gente descobriu que é o Timothy Dalton. James Bond, né, porra? Oh? Ele pode, caralho. Podia ser pior, podia ser o Eric Roberts, né? Ah, todo mundo fala mal do Eric Roberts, mas ele... Porque ele é muito ruim! Ele é ruim pra caralho, velho. Eu esqueci só dele. Só não é pior do que o Nick Nolte. O Nick Nolte, beleza, valeu. A Nick Nolte já teve seus momentos, né? Ele não. É. A gente tem que contar o episódio que antecede a chegada do mestre, que, como o pessoal já disse, é um personagem da série classicona, lá da década de 60. Sim. Time Lord, renegado, na verdade ele é meio doido. E tem uma explicação, eu achei legal que deram uma explicação do motivo dele ser tão doido assim, né? E uma explicação maravilhosa. E é uma explicação muito legal, porque o que acontece é o seguinte, os Time Lords, quando estão lá na academia, quando eles estavam lá na academia em Gallifrey, eles olhavam por uma espécie de fenda temporal, um buraco negro. É o vórtice temporal, eles olham. Eles olham diretamente pro vórtice temporal, que é o equivalente. Inclusive, ele trouxe aí o Davis, ele trouxe de volta o que aconteceu com a Rose. Porque a Rose, quando olhou pra dentro da TARDIS, fez mais ou menos a mesma coisa. Sim, exatamente. Ela olhou pro tempo, pro próprio tempo. Ela olhou pro vórtice temporal. E aí ela simplesmente... Ele, o doutor, como o doutor mesmo diz, ele olhou e tá correndo até hoje. Ele disse pra mulher, né, pra Marta, não foi? Aquela pergunta assim, ah, você olhou e como é que foi? Ele falou, ah, eu tô correndo até hoje. E o mestre, que escolheu esse nome de mestre pra ele, ele ficou assim, porque ele é mal, porque ele é doido, ele enlouqueceu. Ele olhou pra fenda e simplesmente enlouqueceu. E viu a guerra, né? Cara, ele não explica direito o que ele viu. Ele fala que ele viu guerra, viu destruição, mas ele não, ele enlouqueceu, quebrou a mente dele. com olha, certeza. Se quebrou fosse... a estrutura egóica dele, por exemplo. Sim, acho que se fosse falar qualquer coisa, pelo que eu vi pelas imagens, eu acho que ele viu um pedacinho da Guerra do Tempo aí. Enlouqueceu ele. Pode ter visto no que ele ia se transformar, ele pode ter visto muita coisa. Mas até agora não falaram o que viram ali, né? E eu acho que eles vão cagar também pra que vão... Que não, viram. Não precisa, cara. É aquela coisa assim, velho. Tem demônios internos que te enlouquecem e você não precisa falar pra ninguém. Porque é tipo você não tem como explicar pra alguém. É a mesma coisa, gente, eu, sei lá, eu gosto de frango frito. Ah, explique o porquê você gosta de frango frito. Não tem como. Porque sim, é bom. É porque é bom, beleza, mas você entendeu como é relativo? Eu não tenho como descrever o momento, a sensação. Isso eu achei muito legal, eles não vão explicar e nem têm a intenção de querer explicar isso também. E às vezes também nem precisa, né? Porque também, vou te contar, tudo que fica muito explicado fica uma merda, cara. Vi de alguns filmes aí. Mr. Doctor Who, velho. Não bota o George Lucas no meio, não. Deixa o George Lucas lá. Bota ele no meio, mas bota no meio dele. Isso. E o desespero dele em tentar salvar o mestre, cara, que foi uma coisa impressionante. Porque o que acontece? O mestre aprisiona o doutor e reverte... Deixa eu ver se eu lembro. Ele reverte o fluxo temporal do doutor. Então o doutor envelhece. Sim. Ele envelhece todo... Ele envelhece os 900 anos que ele não envelheceu. Pra chegar aí, tem que falar também da mãe da Martha Jones, né? Que foi ela que mais ou menos cagou o pau da porra toda. Porque ela ficou tão preocupada da filha dela sair por aí pelo espaço sideral com um cara super doido que ninguém da família dela gosta. Que a gente vê no episódio Experimento de Lazarus, uma coisa assim, que aí ela entra em contato com as autoridades, com as autoridades. Exatamente, com as ela autoridades. Que entregou o doctor, que estava sendo procurado, inclusive, né? Exatamente. Aí o Saxon consegue o controle do Doctor e fode tudo. Por isso que ele tá nessa situação. Vocês gostaram do desfecho desse arco? Porque eu achei meio... É bom pra caralho, mas é que ficou aquela coisa meio espiritual, não ficou não? Vocês não acharam não? Ficou a Genkidama do Goku. Ficou a Genkidama do... Eu não entendi o que ela falou porque eu nunca vi esse negócio. Mas o que eu posso dizer é que nenhuma série americana teria um personagem que falaria uma frase como o que o Doctor falou nessa hora. Ele abraçou o Master e falou, eu te perdoo. Cara, isso não é, é uma coisa comum. Isso é verdade. Bom, vamos só explicar o que aconteceu. Ele tentou... matar o doutor, só que o doutor ele espalhou através da Martha Jones, porque o que que acontece? Esse episódio ele se passa ao longo de 3 anos, parece, não é? Do ar. Um ano só, foi um ano. Nunca existiu. O doutor é preso, a Martha Jones foge e ela se torna praticamente uma espiã contra o governo britânico, que até então tinha colocado... Espiã eu acredito que não é o termo, seria mais uma evangelizadora, alguma coisa assim. Uma coisa nesse sentido, né? Porque ela chegava e falava dos feitos do doutor, e porque tava todo mundo vivendo aquela puta opressão, e ela falando, pô, o doutor é o cara que pode ajudar a gente, pô, ele é maravilhoso. E ela foi espalhando isso, e as pessoas naquele momento de desespero, e você via isso no episódio, que era tipo trincheiras, né, o povo refugiado, igual na época da Segunda Guerra, e ela falando sobre a esperança, dando esperança pro povo, e ela falava pra todo mundo pensar nele num determinado dia, na mesma hora, no mesmo minuto, uma coisa assim. Chega por fim aquele dia em que todo o planeta pensa no doutor naquele exato momento, e aí ele meio que ganha os poderes budistas. Eu não entendi direito, gente. O que vocês acham? Foi estranho isso, porque parece que não teve um contexto, não teve uma preparação pra você explicar o porquê daquilo, né? Não teve a... Ele virou um super saiyajin. Ficou como coisa que história de Jesus Cristo, sabe? Ficou muito... Cara, é um programa, foi um episódio galgado na fé. Sim. Então, assim, ele se tornou aquilo ali porque ele teve um planeta de 10 bilhões de pessoas... pensando nele e tendo fé nele. Então, assim, foi aquela coisa. Foi um arco que trabalhou a fé. Que ele venceu o mal através da fé do ser humano. É que bonito isso que eu falei. E foi também a hora da humanidade pagar tudo que o doutor já fez por ela, né? E aí vem aquela coisa que o Hermes muito bem disse. Como ele era o último da espécie dele, eles dois eram o último da espécie, ele virou e falou assim, cara, você é tudo que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair de cena, eu vou trancar ele na TARDIS e eu vou ficar no limbo do espaço limboso cuidando dele. Porque eu sou 2 Time Lords, eles vão viver pra sempre. Eu vou cuidar dele aí. Sei lá, se eu arrumo um tratamento psiquiátrico pra esse doido, pra ver se eu consigo, alguma coisa assim. Só que o cara é tão filha da puta que aí ele vence. Porque é um episódio que ele não. Que o doutor não ganha, quem ganha é o mestre, né? Que ele simplesmente vira e fala assim, cara, a minha, sei lá, a minha vingança maior contra você. Que ele deixou o doutor sozinho e você vê o desespero do Tennant. E ali você vê que é um grande ator que tá fazendo, interpretando aquele papel, cara. Eu já tinha visto o Tennant ser um ator e meio naquele episódio da Família de Sangue. Mas na hora que o Master morreu na mão dele e ele começou a chorar daquele jeito, cara, aquilo ali foi outra coisa, foi outro nível de atuação que eu acho que poucas séries chegaram até perto. Por fim, ele salva a Terra. A Martha Jones, graças a Deus, é despedida. Parece que ela foi demitida do show, né? A atriz. Sério? Mas ela volta depois? Cara, ela volta. Ah, ela volta. Volta fazendo pontual, fazendo ponta. Volta, mas. Pessoal, ela volta pra terminar um pouquinho, pra fazer os pequenos arcos, né? Fazer os últimos, fechar os laços soltos que deixou. Porque, por exemplo, no final da quarta, aqueles episódios que todos os universos se juntam, vocês estão vendo que aquilo ali é o final do Tennant, é o final de um arco de série que começou desde Rose. Então, ele, quando quebra aquele arco, se a série tivesse acabado ali, ela tinha acabado bem, mas acontece que ela não ia acabar. A regeneração pro Smith, ela quebrou a série inteirinha, não teve um cara que teve lá na série antes disso. Legal mesmo. Vem cá, a gente falou um pouquinho, a gente só citou aquele episódio do Família de Sangue, mas vamos falar um pouquinho desse episódio, que também é incrível esse episódio, cara. Vamos lá, o episódio conta a história de quando o Doctor, de repente, é humano, né, John Smith. Professor John Smith, e a Martha era simplesmente uma empregada no, na universidade que ele estava, né? É a universidade que ele estava? Escola. Ele estava numa escola de cadetes do exército. Isso, uma escola. Na verdade, ela não era uma escola de cadetes do exército, mas naquela época ela era uma escola normal da Inglaterra, que quando o pessoal que tinha dinheiro ia mandar os seus filhos para as escolas, ela era chamada de boarding school. Só que naquele tempo... É tipo internato. É, o internato. Mas naquele tempo, parte do currículo escolar era aprender a usar a metralhadora, né? Era aprender a usar armas, por exemplo, porque, poxa, tava na proximidade de um conflito muito grande. E eles não tinham ideia do quanto esse conflito iria mudar a geração deles inteira. Então, de um ponto de vista histórico, é extremamente razoável supor que o século XX só começou... um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, porque até o dia que o Titanic afundou, ele era o mesmo meio de produção, era a mesma coisa que o século XIX, era aquela pasmaceira toda. Quando aconteceu aquilo, houve uma quebra em muitos paradigmas, e aí começou o século XX de verdade, em 1912. Olha aí, hein? Pois é, hein? E tu não queria chamar o Hermes, hein, Bruno? Pois é, viu? Bruno me odeia, cara, que isso? Mentira. Mentira dele. Mas vai lá, Dai. Manda não, barra. Aí esse episódio, ele passa nessa escola, né, onde o professor John Smith, que no caso era o Doctor, sem as memórias como o Doctor, estava nessa escola. Gente, eu sinceramente, eu não lembro o motivo pelo qual ele teve as memórias provisionadas, eu não lembro. Eu sei que ele precisou da memória dele no relógio, mas eu não lembro exatamente o motivo. O que acontece é o seguinte, ele estava fugindo de uma família... de gangsters espaciais, vamos falar dessa forma, que são uns três aliens muito pataquada, que são aliens que tomam o corpo das pessoas, eles meio que, tipo demônio, sabe, eles entram no corpo, mas eles têm forma física, mas eles entram no demônio, eles entram no corpo da pessoa, tomam o corpo da pessoa, a pessoa morre e ele fica com o corpo da pessoa, praticamente assim, e eles estão correndo atrás do doutor, por causa que eu não me lembro por quê. Porque tá correndo atrás, porque todo mundo corre atrás do Tennant. Essa é a verdade. E o Tennant usa o mecanismo de camuflagem da TARDIS, que é o seguinte: ele senta e a TARDIS altera a constituição genética dele, transforma ele num humano e tira a parte da memória dele responsável sobre o Time Lord e o conhecimento do Time Lord. Então ele se torna um ser humano. E sem conhecimento de que ele é um Time Lord. Ele tá sem conhecimento entre aspas. Não, porque sem ele tem vários sonhos reconhecidos. Ah, mas aí vem aquela coisa, né? Mas ele não sabe exatamente o que é aquilo, né? Isso, ele acha que é um pesadelo. Aí tem um relógio chamando ele, porque ele guarda a memória dele, ele guarda a essência de Time Lord dele dentro de um relógio. De um relógio de bolso. Exato. E aquele relógio tá na posse da Martha Jones, que é uma empregada, que é uma serviçal dentro desse colégio. Né, que ela trabalha dentro desse colégio, ele é um enquanto ele é um professor. Até aí normal, é uma história de ficção científica, tudo bem, muita correria, muitas escolhas e tal, não sei o quê. Só que tem uma parte que eu, cara, que eu me debulhei em lágrimas. E não é difícil eu chorar com o Dr. Who. 2. Eu sei. O que acontece é o seguinte. Ele vislumbra, ele se apaixona por uma mulher muito feia. Eu achei que eles podiam estar arrumados. Não, é não. É sim. É, não, ela é, eu acho um pouco exagero isso. Ela não é uma mulher classicamente bonita, mas pra época, ela tava totalmente apropriada. Tá, mas é feia. Ela é uma inglesa. Ela é uma inglesa. Ela é uma inglesa normal. E ele se apaixona por ela. E ele vê, ele tem um vislumbre da vida dele, porque ele pode optar viver como humano, ter uma vida de humano e morrer como humano. A existência dele ali acaba, a tarde vai se implodir, sei lá o que vai acontecer com ela, vai o mecanismo de defesa dela vai, e acabou a história do Dr. Who. Ele realmente se apaixona por essa personagem, e em um determinado momento, no final do episódio, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele volta a ser um Time Lord, com todos os benefícios, né, enfim, e os problemas, ou ele pode aproveitar a beleza da simplicidade da vida humana. Isso eu achei muito legal. Porque ele vê o que ele poderia fazer da vida dele enquanto humano. Ele iria casar, ter filhos, envelhecer do lado de uma mulher, do lado de uma pessoa, ter a frivolidade da vida humana. Aquela coisa que a gente sempre reclama todo dia, sabe? Aquela coisa assim, ah, o cotidiano, ai que saco. Ai, que vida chata, ai, eu queria comer todas as mulheres, mas eu tô aqui casado, que merda, essa coisa que, sei lá, 80% da população mundial fala. E ele justamente tem um vislumbre dessa vida dele, e ele fica triste pra caralho, porque é um episódio triste pra cacete. Porque, porra, ele falou assim, cara, eu poderia ser feliz. E ele, por fim, né, faz a decisão dele e volta a ser transformado no doutor. Aceita, e é um episódio muito lindo. Aceita a responsabilidade, né? É, mas é um episódio muito bonito. E foi nesse episódio exatamente que volta aquele assunto inicial sobre a questão racial, né? Sim, sim, sim. Sim, porque a Martha ali é meio esculachada, né? Muito esculachada. Naquele episódio. Só não chama usa um termo pejorativo, porque nem precisava. Mas a forma como os filhinhos de papai tratam ela, dá pra ver direitinho. Até o próprio Doctor, às vezes, né? Isso. É, que ela é o Tássio, quem você pensa que é e tal. Porque ela tava ali cuidando dele o tempo inteiro. Exato. Né? Internéticos, vocês estão escutando isso e não se interessaram, desculpa, e não assistiram, você pode assistir esses dois episódios isolados, porque você não vai morrer, você não vai surgir algumas dúvidas, mas não tem nada naquele episódio que você não vai entender porque você não viu o resto da série. É um episódio muito bonito, que fala a respeito de escolhas, fala a respeito da vida humana, que a gente sempre, a gente sempre despreza, né? Mas a beleza da vida humana, enfim, a... Desprezar não é a palavra, eu acho que seria mais levar em... Eu ia falar um negócio tão legal, agora eu esqueci, esquece tudo que eu falei. a vida que a gente sempre despreza mesmo, né? É overrated, como é subestima, pronto, a gente subestima. Exatamente. E que é uma vida que o doutor queria ter pra ele, né? E por fim, a gente vê que o doutor pode ser um cara extremamente perverso. E é compreensível por que ele é tão perverso, porque ele, cara, ele simplesmente... Ele podia não ter conhecido aquele tipo de vida se ele não tivesse sido perseguido por aquela família. Se ele continuasse na ignorância, ele não iria sofrer. Sim, e outra coisa, aquela família, aqueles aliens fizeram com que ele não pudesse aproveitar aquela vida, né? Sim, também, das duas formas, porque ele conheceu aquela vida e não pôde permanecer na ignorância, porque ele não pôde aproveitar aquela vida. Isso, exatamente. A gente está acostumado a ver o Doctor como uma figura, de certa forma, benevolente, uma figura... altruísta. Mas é até engraçada, né? Mas logo no primeiro capítulo, quando ele se regenerou, logo na segunda temporada, quando ele lutou com o Sycorax, inclusive tem um negócio engraçado no Sycorax, depois vou falar, Ele não falou que não sabia que tipo de homem era. E ele virou e falou que era um tipo de homem implacável. E nessa hora, foi a hora que ele foi a fúria do Doctor, assim, inteira. Naqueles poucos minutos no final de A Família de Sangue. Eu acho que é o monólogo da Martha Jones, né? Que ela vira e fala assim, o doutor não estava fugindo da família. Ele estava protegendo a família da fúria dele. Não, não é o monólogo da Martha Jones, não. É o do filho mais velho, é da própria família. É ele que descreve o que ele faz com cada um dos membros da família. E por favor, minha querida Yasmin, descreve então. Um filho mais velho virou espantalho pra sempre, a filha mais nova foi presa no espelho, que ela vira aquilo que você vê quando você não vê no espelho, sabe? De canto de rabo de olho. Isso. Um deles foi jogado no coração de uma estrela ou de um buraco negro, um negócio assim. Ele foi jogado no coração de uma supernova. Isso. Ele foi preso no coração de supernova por toda a eternidade. Ainda teve uma coisa interessante nesse capítulo, é que como o escritor ele queria muito contar uma história do Doctor não sendo o Doctor, ele entremeou o capítulo com a história da Primeira Guerra Mundial. Naquele tempo, eu acredito até que tenha sido de propósito essa história, foi próximo do último dos combatentes da Primeira Guerra Mundial ter morrido. Então aquilo ali foi talvez até uma homenagem, porque aquele conflito moldou a face da Europa naquele tempo. Caramba, hein, cara? Verdade. Desculpa aí, hein? Continue você assistindo aí o seu Grey's Anatomy. Ainda tem um negócio engraçado. Ei! Eu cheguei a falar do Sycorax, mas é só uma curiosidade. Naquele episódio, logo quando a Martha conhece o Shakespeare, teve uma hora que o Doctor olha pra trás e ele vê um crânio no Sycorax, que ele já reconhecia. Aí ele falou o nome. E o Shakespeare virou e falou: beleza, vou usar esse nome em alguma coisa. O que é engraçado, porque o Sycorax, realmente, a palavra foi tirada de uma peça de Shakespeare. É, falando o quê? Era a mãe de uma personagem numa peça chamada Sycorax. Pô, interessante, hein, cara? Em Doctor Who é interessante porque a grande maioria dos capítulos tem muitas referências. O começo do programa, lá em 1963, o Verge Lambert e o Sidney Newman, eles queriam que o programa fosse primariamente educativo. E olha só, foi outra curiosidade. Eu falei sem querer o nome deles, Verity Lambert e Sidney Newman. E nesse capítulo, o capítulo da família de sangue e o outro que eu esqueci o nome de novo, na natureza humana, o Doctor fala que o nome do pai dele é Sidney e o nome da mãe dele era Verity, que são os produtores originais da série. Olha aí, altos easter eggs, hein? Legal. Hermes, olha aí, meu querido. Dá certo, certíssimo. Criança, uma curiosidade interessante é que essa moça que você falou que era feia, ela voltou na série, de novo, na despedida do Tennant, sendo a neta dela mesma, e escrevendo um livro sobre essa história, e o que é muito apropriado, porque a atriz é escritora de ficção científica. Caralho, que legal. Olha aí. Tá vendo, Brunão? Chupa essa. Eu falei que tinha que chamar o Hermes, velho. Zanlist é Hermes, vai, meu filho. Desliga e deixa ele falando. Temporada. Começa com um episódio sobre uma indústria que tava fabricando gordura, umas gorduras. Os adipostos, ela tava fabricando pílula pra emagrecer. Não, pra é emagrecer. A melhor invenção do espaço, cara! Eu a não melhor invenção. Não, mas Brunão. Eu quero. Brunão. Oi. Os filha da puta dos aliens inventaram uma pílula que você toma e a porra da gordura do teu corpo sai andando e vira um bichinho fofinho. Mas sai andando e vai-te embora, velho. Você perde, sei lá, 10 quilos em uma noite. Quanto é que custa? A sua alma. Depois a gente vai saber disso, né? Tá barato. Tá barato. Essa história aí da gordura. E tipo assim, nesse meio tempo, aparece a dona investigando o caso. Não é investigando, ela procurando se entrar no caso para tentar encontrar o Doctor. Porque ela queria encontrar com ele. Não, não exatamente. Ela ficou se sentindo muito medíocre depois que ela conheceu o Doctor, depois que ela foi pro espaço, não sei o que, não sei o que. Ela queria ainda aquele tipo de ação na vida. Ela se arrependeu muito de não ter ido com ele. Aí, por isso que ela fica tentando dar uma de... Mas chega um momento que ela fala que ela saberia que eu vou encontrar você aqui. Ela disse que estava indo atrás de coisas estranhas, porque uma hora ela ia encontrar com ele de novo. Exatamente, exatamente. Que é a dona? A dona é a noiva que nós falamos no início do programa, lá pra trás. Sim. A companhia mais legal de todas. Concordo. É a mais, eu também concordo, a mais, cara, é melhor. O personagem... Ela é divertida, assim. O personagem mais bem trabalhado também. É que ela então, você facilita um pouco, né? É verdade. O doutor tenta trazer ela pra tarde, pra ela como companion dele. Só que ela fala que não. Ela fala assim, não, eu não vou viajar pelo tempo e espaço, conhecer coisas incríveis, outras civilizações e viver altas aventuras. Eu prefiro, cara, olha só que interessante essa série. Olha só que interessante esse episódio e esse personagem. Ela prefere... Olha só, Brunão, escuta essa. Ela prefere continuar na mediocridade que é a vida dela. Ela era assistente de secretária. Ela era uma contínuo. Essa é a verdade. Mais ou menos isso. Ela era contínuo numa empresa fodona. Só que, porra, lá na Inglaterra, contínuo ganha bem pra caralho, né? Então, contínuo é analista. Puta, né? Aqui, contínuo lá é analista aqui. Mas tudo bem. Fica filho da puta. Pois é, mas assim, ela vem de uma família humilde, ela vem de uma família pobre. Até mesmo eles falam isso, que eles falam de uma família pobre. E uma família extremamente medíocre, né? Assim, tá no sentido de mediana mesmo. É todo mundo ali, não tem ninguém de especial. A Rose tinha umas características, a Martha era muito inteligente. Mas a dona... Cara, a dona ela chega a ser estúpida algumas vezes. Ela é burra. Não, a dona... Ela é burra. Não, ela se acha tão inferior que ela deixa isso atrapalhar as coisas que ela realmente quer fazer, entendeu? Mas ela é burra. É por isso que ela não quer viajar. Porque ela tá tão acostumada na inferioridade dela que ela não se mexe. Ela é uma acomodada do caralho. É, ela é burra. Nesse sentido, ela é burra. Ela é burra. A mãe dela convenceu ela que ela era burra. Que a mãe tinha uns diálogos interessantes com ela também. Que ficava falando, você tem que... Tem um casamento, porque senão você não vai conseguir se sustentar, porque você é burra. E ela, mãe, tá bom, eu sou burra. Eu acho que, de certa forma, sabe, esse foi o tema, como você tava falando outra hora, sabe, Calabeira? Esse foi o tema da quarta temporada. Sim, a dona, ela é a mediocridade, sim, ela é uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ela sai dessa história. E ela se torna, daqui a pouco a gente vai até falar mais sobre isso, uma das pessoas mais importantes do universo. Sim, Noble. Exato. Sim. Que aí vem o nome dela, Dona Noble. Né? Dona Noble, exatamente. Inclusive, uma coisa curiosa, que a primeira pessoa da família dela a ver o Doctor não foi ela. Foi o avô dela. Foi o vovô. O avô dela. O Wilfred. Que é uma figuraça. Que tinha aparecido em outro episódio também, no episódio de Natal. Sim, ele tinha. Pois é. Episódio de Natal que o Doutor salva o Titanic, cara. Puta, ele aparece sendo dono de uma banquinha de revista. Isso, exatamente. Tem os episódios mais fantásticos. Pra mim, o episódio mais fantástico. Pra mim, eu vou falar do meu episódio favorito. Até então tinha sido do Weeping Angels. Mas toda a série é fantástica. Mas tem um episódio que eu guardo com muito carinho. Que é o quando eles vão visitar a época romana do Império Romano. Os Fogos de Pompeia. Cara, é aquele cara. Sério? Foi muito bom. Menina, sente só o drama. A Tardes aterriza no meio de uma cratera, na puta que pariu. Não vou falar onde é. Eles se mandam dali e tudo bem, eles estão conhecendo as coisas, conhecendo a civilização e tal, não sei o que. Inclusive aparece nesse episódio a que iria ser a próxima companheira do doutor, que é aquela ruiva maravilhosa das pernas mais lindas que eu já vi, velho. Puta que pariu. Karen Gillan. Nossa senhora, que mulher gostosa. Meu Deus do céu, dá-me força pra aguentar aquela ruiva. Ainda bem que ela saiu. Senão, velho, não aguentava não, velho. Eu acho que você esqueceu uma outra presença interessante nesse episódio. Quem? O pai da família que foi salva era um cara chamado Cecílios. Ele foi um cara. Peter Capaldi, o próximo Doctor. Próximo Doctor. É mesmo? Eu ia falar com o cara. Olha aí, eu não sabia dessa não. É ele próprio. Sim, eu. Sim. Agora, o Moffat, ele tá sabendo que o Peter Capaldi, ele teve esse papel de assim. Muito, assim, na frente da câmera, porque ele teve muitos diálogos com o Doctor, o Peter Capaldi. E em Torchwood, ele também fez o papel de um enviado de alguma espécie de agência governamental, E era o mesmo ator. E o Moffat virou e falou: não, eu estou sabendo que ele esteve nesses dois papéis e essa não é uma coincidência. A gente vai usar isso na série. Cara, eu não sei como eles vão usar. Ah, legal. Cara, e a Martha Jones já apareceu também antes de ser Companion. Isso aí eles já fazem mesmo. Eles repetem tonto. Tem, gente, não. Deve ter quantas pessoas trabalhando com séries na Grã-Bretanha, velho? 15, inteira. 17, mas 15, 30, 30 velho. Pois é. Tira a galera do humor. Tira a galera do humor, tira o John Cleese e pronto. É o resto. Eu posso só fazer uma pergunta. A dona é a mesma ruiva do The IT Crowd? Não, não é. A dona é aquela não da é, música. É. Aquela, daquela da música do Richie Valens. Não! Oh, Donna. Oh, Donna. Nessa não? Ô Bruno, não, eu ia te derrubar agora, eu só não te derrubo porque você que tá gravando a conversa. Tá bom. Enfim, a TARDIS está dentro de um vulcão. Ele está na cidade de Pompeia. A TARDIS está dentro de um vulcão e ela está presa lá. Ele consegue fazer com que a TARDIS saia dali. Só que para ele fazer... E nisso está chegando a lava e vai destruir ele. E tem uma civilização lá dentro também, né, se eu não me engano. E a lava está vindo para destruir ele. Se a lava pegar na TARDIS, a TARDIS vai chegar uma hora que vai se desintegrar, não vai aguentar. Os escudos dela não vão aguentar, lava derretida. Por fim, ela vai se explodir e acaba tudo. Só que ele consegue tirar a TARDIS dali. Só que pra ele tirar a TARDIS dali, ele tem que criar uma massa de energia que vai despertar o vulcão. E o vulcão que ele tava não é nada mais, nada menos que o Vesúvio. O mesmo vulcão que entrou em erupção lá nos Cafundó do tempo passado. E foi em 79 depois de Cristo. Depois de Cristo, muito obrigado. Que soterrou a cidade de Pompeia. Então, ele, que é o cara que sempre tenta salvar o universo, ele vibra quando ele não tem. Quando ele ninguém morre, como aquele episódio que a gente já falou aqui, que ele. Ninguém morre hoje, que não sei o que e tal. O Doutor Dança. O Doutor Dança, pois é, porra, ele vibra. Cara, ele é o responsável por um genocídio. Por uma cidade outra, inteira ser morta. E teve um detalhe: um monstro no vulcão lá que ele tava querendo. Tava impedindo do. Da erupção aconteceu, ou seja, não ia acontecer a erupção do Vesúvio. Isso, não ia. Se não fosse... ia acontecer, ou seja, ia mudar um ponto fixo na história. Exatamente. Aí é interessante falar, eu acho que você falou um negócio que é interessante falar, um negócio de pontos fixos na história. Porque Doctor Who também, ele, por ser uma série de certa forma educativa, muitas vezes, alguns episódios, eles falam de pontos fixos na história. Por exemplo, o naufrágio do Titanic, que eu já falei, e a erupção de Pompeia, o Doctor tinha certeza que era um ponto fixo na história, porque foi um episódio que mudou muita coisa, de certa forma. E por conta disso, ele achou, não, é ponto fixo e tal, mas aí esse foi o pior percepção do capítulo. Ele notou que quem criou essa erupção toda foi ele. Então foi um capítulo que fez o Doctor se sentir muito culpado. Sim, ele destruiu uma cidade inteira. E ele achava que ele não podia salvar, porque ele, por exemplo, tinha assim, ah, eu não posso fazer nada, é um ponto fixo na história e tal. Aí a dona vira pra ele e fala assim, você não pode fazer nada, o cacete. Você já tá fazendo. Essa cidade não ia precisar se destruir se não fosse por você. Então você já fez. Ela convence ele a resgatar uma família que tinha acolhido eles por todo o episódio, por que seja. Ela convence ele a resgatar essa família, que inclusive é esse cara que vai ser o próximo doutor. Exatamente. E eles resgatam aquela única família, cara. Eles resgatam aquela família, ela não fala nada e tal, né? Explica tudo, mas eles vão ficar calados. Não tem aquela coisa de você espalhando que são aliens e tal. E aí eles salvam aquela família, deixam aquela família a salvo lá no... Coloca outra, uma montanha de bem longe, ele vê a cidade destruída assim, na visão da montanha lá, inclusive. Sim, é uma cena assim, bem triste até, né? Tipo assim, ele vendo a cidade dele assim, sendo devastada ali pelo vulcão ali, e eles foram os únicos sobreviventes, né? Sim, exatamente. Por fim, é um episódio muito legal, porque ali você vê a nobreza da dona, né? Pô, apesar dela não ter o conhecimento científico ou técnico, ou não ser uma mulher inteligente, ela era a emoção, cara. Ela é o contraponto dele, né? É, ela era a emoção. Ela era aquela, Brunão, que falava assim: faça a coisa certa, mesmo que isso signifique quebrar as regras. Uhum. Que é o que vale a pena, né, velho? Pois é, exatamente. Sabe, por isso que é um personagem tão legal. O Calaveiro, foi interessante isso aí, porque o Doctor, ele se sentiu culpado e ele meio que compensou isso até um grande ponto no próximo capítulo, que foi o capítulo do Planeta dos Zood. Sim, que é um dos meus favoritos. Ele é muito bom. O Planeta dos Zood é aquele capítulo que ele sai da Terra, de Pompeia, e vai pra um planeta. Ele queria ir pra um planeta pra se divertir, e a TARDIS, como sempre, levou ele pra onde ela queria, né? Porque é o que ela faz. É, ela vira e fala assim: bebê, eu te levo, não é pra onde você quer, é pra onde você é preciso. Pois é, e nessa hora ele tava saindo, quase esperando o sol e tal. Quando chegou, tava no planeta de neve, e era o Planeta dos Zood mesmo, que era uma raça de seres que eram nascidos pra servir. Só que aparece, que a gente já falou sobre isso, sobre que aparecem isso lá na segunda temporada, naquele episódio do capeta. Exatamente, eles, o planeta deles. Aí, só que nesse episódio tem a mente geral do Zood. A mente coletiva. Ave Maria, a mente coletiva. Aí, gente, eles aí estão sendo escravizados. Você vê como é doloroso o processo de escravização. Como é mal e feio e desumano. E é nesse episódio que começa a surgir os primeiros sinais, tipo assim, que o doutor não está durando muito tempo, né? Que eles chegam e falam pra assim: todo mundo tem sua canção. E a sua tá chegando ao fim. Tudo mexe muito com o doutor. Ele fica muito tipo: puta que pariu, eu vou morrer. Eu preciso fazer muitas coisas porque eu vou morrer, não sei o quê. Agora, uma coisa curiosa que você falou aí, Yasmin: o doutor tem muito medo de morrer, né? Esse é o doutor que mais tem. Ele, tanto é que até no final, quando ele vai morrer, ele fala: eu não quero. Na verdade, mas ele explica. Não é que ele tem. Nesse caso que você tá falando, não é que ele tem medo de morrer. Ele não quer abandonar aquela existência dele. Exatamente. Ele fala assim, cara. Tanto que tem um episódio que ele morre, Brunão. Só que ele se. No processo de regeneração, ele absorve as mesmas células do corpo anterior. Então o mundo muda nada. Sim, fica com a mesma cara. Fica tudo igual. Ele vira e fala assim: poxa, eu não queria abandonar essa minha existência. Aí os caras: por quê? Ele falou: porra, olha pra mim. Ele vira e fala assim: pô, olha pra mim, velho. Sacou? Tipo, caralho, quem que vai querer abrir mão disso aqui? Disso tudo? Tudo isso. Tudo isso. Sacou? Só que depois ele, né, não é enfim, não é um truque que ele pode usar duas vezes, senão, né, enfim, não ia ter mais graça. Fácil. Senão mas fica olha, fácil. Eu então. Acho que, não é discordando não, acho que a Yasmin falou um ponto certo, mas talvez o maior medo do Doctor seja de ficar só. Eu acredito que seja esse o maior medo dele. Você acha que não é o medo da morte, não? Assim, ele não gosta. Eu vejo que ele não é o maior fã da hora que ele regenera. Mas ao mesmo tempo, quando ele fica sozinho, ele começa a fazer besteira. Inclusive, teve uma cena em outra temporada que você nota claramente que os Companions, eles não estão lá só pra fazer companhia pro Doctor, mas pra evitar que ele faça besteira sozinho. Equilibrar, exatamente. O Doctor, ele é um personagem extremamente solitário. Ele é um cara que vai ver, desde o começo até o final, ele vai ver todo mundo que passou na vida dele e ir embora. Sim, exatamente. É mais ou menos a mesma maldição, por exemplo, que a Anne Rice colocou de uma maneira tão, de certa forma, afrescalhada na entrevista com o vampiro. Ah, ela não botou afrescalhada. O filme foi fresco, ela não botou tão gay assim. No livro é pior, velho. Não foi tão, mas... Ah, tudo cara... bem, rola um boquete lá, tá? Retirou. É, o Lafon lá, choro. É o Lafon, chupa o pau do Lafante, é uma coisa assim, ó, doido. Que louco. É, só pra chupar o sangue do cara, ele quer lamber, ele quer mamar no cara, chupar o sangue do cara, entendeu? Fala assim, ó, só sai sangue do pinto, mamarei nele. É vampiros, né, Calaveira? Vampiros é isso aí. É só isso aí, velho. O processo regenerativo do Tennant pro Smith foi um negócio tão forte, tão intenso, que até a TARDIS quebrou inteira. Sim, que é uma coisa que eu não entendi direito, porque na primeira temporada o Eccleston regenera dentro da TARDIS e não aconteceu nada. Não, porque foi tranquilo. Foi, ele absorveu a energia da TARDIS. Então a energia não tava, em teoria, não era alguma coisa que a TARDIS não fosse segurar. Já tava lá dentro. Agora, a regeneração do Tenant foi uma coisa muito, de certa forma, intensa. E se você se lembrar, ele tava numa câmara de radiação. Ele só pegou aquela radiação toda. Por quê? Porque ele foi salvar o Wilfred, o avô da dona. Isso, exatamente. Se ele não for salvar o Wilfred, chegou até aquela hora que ele olhou e falou, já tava todo mundo salvo e tal. Ele olha pro Wilfred, o Wilfred tá preso lá, fica batendo aquelas quatro batidas. Ele olha, ele faz aquela cara de putz, grila. É verdade, eu falei, você tinha que entrar aí, né? Você tinha que tentar ser o nobre, né, caralho? Mas, velho, é isso aí, velho. Foi mais ou menos isso. Gente, a gente tá chegando aqui, pelo que eu tô vendo aqui na ordem, abri aqui a ordem dos capítulos, a gente tá chegando num capítulo bem importante pra história da série, do Doctor, do David Tennant também. Qual? A filha do doutor. Caralho, que a mulher linda, velho! Peraí. Tem muito dele. Mais do que só isso. Além dela ser linda, você sabe quem ela é, né? É a mulher dele. Ó, ela é a filha do quinto Doctor, Peter Davison. Ela conheceu o David Tennant nesse episódio. Eles se apaixonaram, eles se casaram. E depois de ser a filha do Doctor no episódio e ser a filha do Doctor na vida real, ela se casou com o Doctor, é a esposa do Doctor e continua sendo filha do Doctor, e teve uma filha com o Doctor, assim sendo a mãe da filha do Doctor. Incesto agressivo, né, velho? Incesto não, Inception, porque eu não tô entendendo nada. Peraí. É porque ele quis fazer uma brincadeira, olha só. Não é brincadeira, ator, não, é sério. Não, foi não, mas aconteceu. O ator. Não, peraí, calma aí. O ator teve uma filha. O Sim. ator. O ator, o ator que encarnou o quinto doutor, ele teve uma filha. Que é aquele que tem um casaquinho mais claro, que usava um aipo na bolsa, tinha umas interrogações na lapela. Sim, no... É uma escolha interessante. É aquele ali, bem escroto, mas enfim. O ator sem ser. O ator sem ser o personagem. Esquece o Doctor Who. O ator. Peter Davis. Sapecou uma pussy. E teve uma filha. Uh-huh. Essa uh-huh. filha cresceu, virou uma loura maravilhosa. E fez um papel. Ela é muito gata. E fez um papel num episódio do Doctor Who. Nesse episódio, que ela é uma filha do doutor. Mas não é bem uma filha. Porque a máquina pegava o material genético da pessoa. E ou melhor, da coisa, né? E fazia. É um clone. Isso. E, não é bem um clone. Ela pegava o material genético dos dois. Gerava um filho. Ela pegava o material genético de dois seres, misturava e criava um novo, entendeu? Criava uma segunda geração. Isso, uma segunda geração. Não, não era um clone, é um filho dele, só que é um filho artificial. E aí ela é um filho dela com do doutor com a companion dele. E aí essa atriz se conheceu o Tennant nos bastidores, gostaram um do outro, se casaram. E ela teve um filho do Tennant, é isso que ele Uma quis filha. Dizer. Uma filha do Tennant. Ah, eu achava que a esposa do Tennant era a Madame de Pompadour. Riversong é o episódio mais importante de 2005. Desde 2005, quando a série foi retomada. Porque ela apresenta, aí sim, ela apresenta a Riversong que é... que ela se apresenta como a esposa do doutor. E aí foi interessante porque como o pessoal já tinha contratado o Moffat como showrunner, ele pegou, fez o episódio da River e pôs a River, porque quem viu, assim, acho que não chega a ser tanto spoiler assim, porque a gente já tá dando spoiler alucinadamente, sabe que ela morre nesse episódio. Sim, não, é o último dia da vida dela. É o último episódio dela, mas ao mesmo tempo, como ela começa a aparecer mais, o pessoal fica, hã? É porque a linha temporal dela com o Doctor é o contrário. É o contrário. E quando ele vai conhecendo mais ela vai conhecendo ele menos. Sim, inclusive teve uma cena que foi muito triste. Porque ela deu um beijo no Doctor e ele ficou totalmente sem jeito. Por que que acontece? Naquela hora foi o primeiro beijo dele nela, mas o último beijo dela nele. Caralho. Vê que coisa tensa. Hã? É tenso pra caramba isso aí, cara. Sim. E ela morre se sacrificando, né? Sim. Tem algumas coisas no episódio que, se vocês perceberem, são bem interessantes. Tem uma hora que ela levanta a mão para o pescoço do Doctor, mas o Doctor era o David Tennant. Ela levanta a mão por quê? Porque ela está acostumada a arrumar a gravata do Matt Smith. Pois ela é. Levanta a mão e puxa a mão assim, e fica tipo, caramba. Não, mas peraí. ela conhece todas as outras encarnações do Doutor. Porque ela fala que a última, se eu não me engano, ela comenta que a última que ela viu, ele já era mais velho, ele tava velho, uma coisa assim. Não é, lembra que ela falou isso? Lembro. Uhum. Então assim, não termina no Smith a relação deles. Não. É muito provável que ela conheça o Capaldi. Muito provável que termine agora, porque era um cara mais velho e tal, como ela diz, né? Você era mais velho, os olhos estavam... E aí ele entrega pra ela uma screwdriver, né? Uma Sonic Screwdriver. Em algum lugar, vai ter que ter na série, porque não teve ainda, que ele vai ter que entregar pra ela uma Sonic Screwdriver. E não é nem só isso. Ela sabe o nome dele. Quando que ela ficou sabendo disso, se a linha temporal dela é o contrário. O último capítulo, The Name of the Doctor, que foi o último que saiu, ela falou o nome dele. Tudo bem, ninguém ouviu, porque ela tava de uma forma invisível. Mas a TARDIS ouviu. Então isso quer dizer que no futuro, quando ela vai conhecer o Capaldi, algum dia ele vai dizer o nome pra ela. Olha, ele vai dizer o nome dele pra ela no ouvido dela. E vai. A gente não vai ouvir. Essa viadagem. Não vai ouvir, não. Nunca vai ser revelado. Não vai ser revelado, cara. Se vocês revelado. Ainda estão com esperança, velho. Nunca vai ser revelado o nome do Doctor. Nunca. No dia que foi revelado, acabou a série, pô. No dia que foi. Exatamente, ele vai deixar de ser o Doutor, ele vai se tornar o Zé das Couve. Zé Doutor. Cara, ou não, sabe o que ele pode se tornar? Zé Doutor. Ele pode se tornar o John Smith. Imagina se ele tá sacaneando todo mundo e o nome dele é mesmo John Smith, que nem ele fala toda hora. Aí eu vou xingar muito, cara, eu vou xingar muito. Aí Twitter, é um nome, né? Caído pra caralho, né, velho? Imagina o cara vindo de uma civilização mais avançada do mundo. Qual é o seu nome? Zé Ninguém. João da Silva. É porque é Zé Ninguém, o João da Silva, John Smith, né? É João da Silva, velho. Vai se lascar, velho. Cara, o último capítulo do Tenant foi aquela choradeira toda. Eu tenho a impressão que o nível do mar subiu na Terra naquele dia. Não, isso. O Tenant, na hora que tá morrendo, ele vira pra câmera e fala, I don't wanna go. Calaveira, se fosse só isso, tava ótimo. Mas o capítulo já tinha terminado, a história já tinha terminado, questão de uns 20 minutos atrás. Ele ficou 10 minutos se despedindo de cada um dos companions antigos, indo lá, falando com a Martha, falando com vendo o Mickey, falando com o Captain Jack, aí falando também com o Wilfred, Alonso. De longe. Oi? Ah, deixa eu falar pra vocês, eu vi Alonso. O Alonso, eu vi o Capitão Jack na Comic Con. O Tenant, depois de se despedido de todo mundo, teve aí voltou o Woody, daquele mesmo Woody do Planeta Woody, que virou e falou, sua canção tá terminando? Ele falou, sua canção tá terminando, mas a história nunca termina. E teve uma das músicas, cara, que de verdade, aquela música merecia um prêmio. Vale Décem. Vale a pena procurar no YouTube, tem o The Proms, que é um festival que a BBC realiza, que teve com o Doctor Who. Sim. E eles fizeram um medley com This is Gallifrey. This is Gallifrey e Validation. Foi seguida, com coral, cara, que se arrepia, você chora, cara. Que ele mostra todas as gerações do Doutor. Gente, essa é uma série que ela é muito emotiva. O personagem, não só o personagem, mas quando você vai ver o crescendo da emoção, eu acho que, de certa forma, é impossível uma pessoa que tenha um pouco mais de apor com os personagens não chorar. Ah, com certeza. Quem gosta mesmo se emociona. Thank you. É, quer falar mais alguma coisa sobre o Fim dos Tempos, o Hermes? A quebra da série foi muito grande. Então foi realmente, os últimos 10 minutos foram o final de 2 anos de trabalho, de alguns anos de trabalho, então foi provavelmente um dos episódios mais emocionantes. Então eu acho que, de certa forma, a única coisa que posso dizer do Fim dos Tempos é que realmente foi o Fim dos Tempos. A BBC deve muito ao Tennant, porque ele popularizou pra caralho a série. Muita gente começou a assistir por causa dele, então é normal que tivesse toda essa comoção, e o cara era bom pra caramba, enfim. É o doutor mais popular que nós temos até hoje, né? Provavelmente vai continuar sendo, porque esse próximo doutor não tá com cara de ser tão popular que vai popularizar tanto assim, não. É, não é à toa que aí no episódio de 50 anos estão reunindo o Matt Smith, né, com o próprio Tennant. Com o Tennant. Na verdade, eles queriam reunir todos, né? Eles queriam reunir todos, mas... Eles estavam querendo trazer o Eccleston, mas aí tem duas informações conflitantes. A informação do próprio Eccleston, que quando perguntaram pra ele sobre o episódio, o cara falou numa entrevista: eu não posso terminar essa entrevista sem perguntar pra você alguma coisa de Doctor Who. Aí o Eccleston: não, você pode. Pode terminar. Puta que pariu. Foi desse jeito. É porque eu já ouvi muito falar que o Eccleston saiu da produção, obrigado. Ele saiu da produção, Calaveira, antes do primeiro capítulo ir ao ar. Sério? Todos os capítulos já tinham sido filmados. Quando ele viu a série, ele viu e falou: eu não quero ficar aqui, eu não estou gostando de como esse negócio tá indo, eu quero sair daqui, e de preferência, se pudessem, me esquecessem. Foi desse jeito. Aí o Moffat deu a explicação diplomática falando: a gente falou com o Eccleston e ele falou que não está declinando o convite porque não é uma coisa que ele esteja interessado agora. Foi assim que ele falou, assim, sem dúvida. Nessa delicadeza. Né? Nessa delicadeza toda. O cara é roqueiro, então, velho. Ele não vai ser delicado nunca, porra. Não, mas parece que ele gosta da série. Ele não gostava de como estavam sendo conduzidas as coisas. Sim, ele realmente não gostou. Aí o que acontece? Ele não quer nada a ver com a série. A carreira dele tá indo para outros negócios e tal. Mas o Tennant, não, o Tennant gosta. Então o Eccleston, ele se tornou, de certa forma, o próximo Tom Baker. Que no final da temporada do Baker, o Baker fez 7 anos como Doctor, Tom Baker. Então no final da temporada do Baker, ele não queria saber de nada de Doctor Who, tanto que ele se negou a participar do episódio Os 5 Doctors. E as filmagens que tem de lá são de um episódio desaparecido, chamado Shada, que foi escrito, inclusive, por Douglas Adams. Mas por que esses caras ficam com tanta raiva, tanto melindrado assim? Será que essas bichas que mandam na série é tão chato assim, velho? Ingleses. É interessante essa pergunta, porque todo mundo quer saber isso. Ingleses. O sexto Doctor, por exemplo, o Colin Baker, ele foi despedido. Não foi que nem o Eccleston que pediu pra sair. Tanto que ele, pra sacanear o povo, ele não foi no dia da gravação da regeneração dele. Por conta disso, o único cara na história a ser 2 Doctors de uma vez é o Sylvester McCoy, porque ele vestiu a roupa do sexto e se regenerou no 7º. Ingleses. Interneticos, esse programa está saindo agora, não é por outra razão, né, Brunão? É estratégico. Porque a gente sabe que agora está chegando o episódio especial especial de 50 anos de Doctor Who, que vai estar nos cinemas brasileiros, inclusive. E temos uma novidade, né, Brunão? Nós, aqui do Jurassic Cast, ajudamos a realizar a exibição do filme aqui em Brasília também. Eu também. E aí? Deu uma pertinho. O Eric também ajudou, cara. Foi todos unidos numa coisa só. O que aconteceu? Eles não queriam exibir, porque é sempre aquela velha história. As pessoas acham que aqui em Brasília só existem funcionários públicos. E esses funcionários públicos não fazem outra coisa que não seja trabalhar. Funcionar publicamente. Isso, funciona publicamente. Eles acham que aqui em Brasília é só assim. E aí o Miotti foi e conversou com o gerente do Cinemark. E ele deu a deixa. Ele virou e falou assim: ó, enche o saco da sede do Cinemark, que de repente eles veem o Buzu e aí a gente exibe aqui. Foi o que aconteceu. Eu liguei pra sede do Cinemark também. Foi. Descobri o telefone da sede Cinemark, falei com o povo do marketing. Eles falaram que o gerente já falou com eles, tá todo mundo ligado, eles estavam ainda estudando se vinha pra cá. Isso, porque é uma coisa muito cara, né? Botar um filme pra passar. Oh, ainda mais um pendrive. Então aí o que que aconteceu? É um HD. Aí, eu o que, ri. O que que aconteceu? Eles não iam passar. Por fim, resolveram passar em uma sessão exclusiva e, pasmem, a sessão foi esgotada em 2 horas. Parabéns, vocês de Brasília. Uma salva de palmas, Brunão. A gente merece botar uma salva de palmas, pessoal. Então, parabéns, vocês de internéticos aqui de Brasília, que conseguiram trazer Doctor Who pra cá, pra Brasília também. Meu ingresso já tá dado do Brunão também. Calaveira, fala pra eles não terminar, não pararem com esforço, porque o pessoal ainda está se esforçando pra tentar uma segunda sala. Isso, olha aí, ó. Então você não parem com esforço, porque fãs. Realmente foi aquela coisa assim, cara, abriu a venda de ingresso e esgotou em 2 horas. Então você que, muita gente mesmo aqui de Brasília não conseguiu, entrou em contato com o Jurassic Cast pra saber como é que fazia e tal. Gente, não é fechão, não é sessão fechada, não é pré-estreia. A gente não tem, não é. A gente não tá recebendo nada pra isso. A gente só encheu o saco do cara do Cinemark, foi isso que a gente fez. Pois é, imobilizamos vocês, internéticos. Então você que não tá com seu ingresso comprado, continue enchendo o saco, mobiliza sua galera, vai nos fóruns, tem os fóruns Facebook, aqui. Tem Facebook, fórum tem os links brasileiro aí. De Doctor Who. Vai lá, mobiliza a galera de Brasília, manda e-mail pro Cinemark. Cara, uma sala de Cinemark, a sala maior do Cinemark aqui em Brasília é 400 lugares. Não é possível que 400 pessoas vocês não vão conseguir pra mandar ingresso. Então assim, mãos à obra, tentem aí que quem sabe eles abrem uma segunda sala. E expectativas pro episódio, Calaveira? Eu acho que vai ser uma das paradas mais épicas que eu já vi na minha vida, velho. Porque vai ter o Tenet, cara. E, velho, meu irmão, o cara vai refazer o papel da vida dele, na minha opinião. Então vai ser épico pra caralho. Eu não sei nem o que esperar, a grande verdade é essa. Porque ninguém sabe qual é o roteiro do episódio. Ninguém sabe a história, ninguém sabe o plot, ninguém sabe nada. Eu não quero saber, eu quero só ser surpreendido. Eu só quero que tenha essa música, bota aí, Brunão. Elo perdido no ar, meus caros internet, sim, voltamos com mais um episódio. É, também, né, meu amor? Acabou de estragar. Ô, filha, não fala nada agora, não. Ela tá aqui, é. Vamos lá, de novo. 3, 2, 1, galera. Cadê o Jaiminho? Na edição, tem um negócio chamado edição. Nossa, é novo pra certas pessoas, assim, valeu, eu sei, valeu. Entendo. Eu fiquei afim de ver Doctor Who quando eu escutei o episódio que vocês fizeram sobre a primeira e a segunda temporada, e eu não tinha escutado nada. Foi ótimo pra mim, do mesmo jeito. É, a pessoa vai escutar, vai gostar, vai se interessar e corre atrás. E depois escuta, assiste a temporada, escuta de novo, que vai passar a fazer muito mais sentido do que a gente tá falando agora. Matt, ele é muito mental, mas ele também não deixa de ser físico só por conta disso. O Tennant, ele corria muito mais que o Matt. É verdade. É, o Matt é meio que o Bruno falou, ele é idético, né? Eu sempre achei que ele tá doente, cara, desde o começo. Esse cara tá foda, doente. É um cara legal. Não, acho legal a inclusão e tal, né, assim... Essas pessoas também precisam trabalhar, porra. O trato é preconceito, né? Aquela isso, coisa, né? Pois é. Essas pessoas têm que trabalhar também. Mas que ele tem uma Atênia ali, ele tem. Ele é. Atênia ou Hades, pô? Ele é Atênia, cara. Isso aí. Hoje eu fui renovar minha carteira de motorista, né? Aí tinha um senhor idoso na minha frente. Aí a mulher virava assim pra ele e falou assim: ó, o senhor agora já fez o exame, agora o senhor só precisa pagar que a carteira chega na sua casa. É o quê? O velho era surdo, tá, gente? Ele tinha aparelho. É o quê, meu filho? Mas eu tenho que vir aqui? Ibu! Velho é foda mesmo, bicho, que brincadeira.